Mais um passo e você vai. Isso já decidido, mas a vida é. O estalo vem pra te levar pro lugar mais seguro. Nós somos o carro, a vida é o muro. No instante do impacto, o medo vai desaparecer. Você se põe mais à frente, se cobra, está por um tris. A vida é um quadro, nós somos o giz. Resumo dos fatos, nós somos, mas se assim queres, assim será. Depois não haverá vontade, silêncio ou ruído. A vida é. Não haverá ação que faça o menor sentido, porque a vida é. O estalo vem pra te levar pro lugar mais seguro. Nós somos o carro, a vida é o muro. No instante do impacto, o medo vai desaparecer. Você se põe mais à frente, se cobra, está por um tris. A vida é um quadro, nós somos o giz. Resumo dos fatos, nós somos, mas se assim queres, assim será. Desaparecer. Você se...